coisa boa é sentir dentro da gente ser dominado no poder celestial. A gente aquece, a tristeza vai embora. O crente vibra no poder pentecostal. Deixa o fogo cair, deixa o fogo pegar. Deixa o fogo, meu irmão, envolver o teu altar. Deixa o fogo cair, deixa o fogo pegar. Deixa o fogo, meu irmão, envolver o teu altar. Fogo pega se a gente permitir, buscando forte esta graça sem cessar. Vem o rei novo deixando o fogo cair. Aquece o fogo e deixa arder o teu altar. Deixa o fogo cair, deixa o fogo pegar. Deixa o fogo, meu irmão, envolver o teu altar. Deixa o fogo cair, deixa o fogo pegar. Deixa o fogo, meu irmão, envolver o teu altar. O crente frio que está desanimado, longe da graça, vive tão despercebido. Quase vencido, mas ainda há esperança que nesse fogo ele será envolvido. Deixa o fogo cair, deixa o fogo pegar. Deixa o fogo, meu irmão, envolver o teu altar. Deixa o fogo cair, deixa o fogo pegar. Deixa o fogo, meu irmão, envolver o teu altar. Deixa o fogo cair, deixa o fogo pegar. Deixa o fogo, meu irmão, envolver o teu altar. Deixa o fogo cair, deixa o fogo pegar. Deixa o fogo, meu irmão, envolver o teu altar. Deixa o fogo, meu irmão, envolver o teu altar. Deixa o fogo,